e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E reconheceu-a, e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer o meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda.